o que está sendo imposto aí. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pelos debatedores, parabéns pela presidência dessa comissão, que está sentindo e sofrendo aquilo que os quilombolas estão sofrendo. Não é só os quilombolas, não. Não é só os nossos descendentes, não. É essa comissão também. Esvaziada pelo executivo. Foi tirada aqui. Eu queria aqui ver o defensor da classe que esteve lá com vocês, Domingos Dutra. Onde ele anda? O que, que ele anda fazendo? Que dele aqui para defender? Mas esvaziou, fez um programa para esvaziar essa comissão e criar uma frente parlamentar em defesa da minoria. Isso é uma vergonha. E o povo está na rua. E que vá para a rua com muita dignidade e com respeito, para não dilapidar o patrimônio que nós criamos até aqui. É direito que nós exerçamos esse direito. Muito obrigado. Obrigado. A palavra do deputado Isaías Silvestre. Eu queria aqui colocar duas colocações antes de passar ao próximo debatedor, que é o pastor Idecaso Takayama. Deputado Isaías, eu acho que essa comissão vai fazer uma moção de pedido ao PSB. Isto. Com assinatura de todos os nossos deputados, para que eles liberem Vossa Excelência para ser membro dessa comissão aqui. Muito obrigado. Seu partido tem um espaço, mas não querem indicar ninguém para estar aqui, a não ser deputado Pastor Eurico, que comprou briga com a Executiva Nacional e com todo mundo, né? Segundo caso, a questão da educação, fazendo justiça, a diretora Bárbara disse que era o próximo assunto que ela ia falar, só que por causa do tempo foi exíguo, mas na réplica dela ela terá oportunidade de assim o fazer. Com a palavra, deputado Idecaso Takayama. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar toda a mesa constituída, a Bárbara Oliveira, é como o nome diz, ao José Antônio Ventura, ao Edmilton Cerqueira, ao doutor Humberto Adames, enfim, a todos os parlamentares presentes e ao companheiro Silvestre, que com propriedade apresenta aqui o questionamento que ele traz, é perfeitamente válido e me deixou mais apaixonado pelo assunto ainda, questão da educação, companheira Bárbara e demais parceiros. Eu queria, antes de iniciar a minha fala, senhor presidente, deixar duas ou três perguntas aqui para os oradores. Quem foi que fez esse requerimento, o nome da pessoa, que assinou esse requerimento com relação à finança, em que só veio 14% aqui? Foi Vossa Excelência que assinou? Não foi o Domingos Dutra, não? Não, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o Antônio Gomes, gestor educacional Antônio Gomes da Costa Neto, e Humberto Adames Santos Júnior. Tá certo. Nós que requeremos. Muito obrigado. Outra situação que eu queria apresentar aqui é o seguinte. No Brasil existe um programa com relação à pessoa deficiente física. Todo deficiente físico tem direito a receber, doutora Humberto e demais companheiros da mesa, deputado Marco Feliciano, tem qualquer pessoa que é portadora de necessidades especiais, eles podem receber o benefício mensal da Previdência. Eu creio que seja algo em torno de um salário. Gostaria de deixar essa informação aos nobres pares aqui e aos companheiros das associações do Quilombola, de que se houver pessoa portadora de deficiência, deve reivindicar, porque é um direito adquirido, tá ok? Só para deixar isso como informação. Mas eu estive em alguns países da África e vou agora para mais dois países. Eu sou apaixonado pela África. Minha cara não ajuda muito, né? Mas eu estive no Congo de origem, vamos dizer, dominação belga, seria o antigo Zaire, não é? Hoje República Democrática do Congo. Estive em Kinshasa e quero ir agora no Congo, que iniciou com a colonização francesa, que seria, esqueço o nome, acho que é próximo ali a Kinshasa. E também estarei em Angola e em Guiné-Bissau, realizando algumas conferências e tentando levar alguns investimentos do Brasil, porque o Brasil é praticamente, doutor Humberto, é co-irmão da África. Os nossos antepassados cometeram um erro grave e nós temos, portanto, compromissos morais e principalmente por essa grande força da etnia, vamos dizer, de origem negra, seja dos bantos, dos sudaneses, e, enfim, de todo o continente africano. E eu confesso a vocês, tenho especial carinho pela cultura negra. Eu tive, quando estive em Kinshasa, eu fiquei mais apaixonado ainda, mas fiquei muito triste, porque o que faz um país ou uma cultura, uma etnia, uma raça ficar escrava, gente, não é só a força da mentira, da ganância, mas é também a falta de conhecimento. Tá? Eu me lembro que muitos dos avós, dos senhores e bisavós, permaneceram escravos na mão dos donos de engenho pelo interior das Minas e de São Paulo, porque quando houve a libertação dos escravos no dia 3 de maio pela princesa Isabel, alguns tentaram esconder e muita gente permaneceu escrava porque não tiveram acesso ao conhecimento de que estavam livres. Trabalharam por dezenas de anos aí, imaginando que continuavam ainda nesse ponto negro na nossa história brasileira. Eu digo nós porque eu sou brasileiro, nasci aqui, minha gente. Tá? Então, eu acredito que o que o nosso companheiro Silvestre falou e a dona doutora Bárbara queria apresentar, acho que nós temos que incentivar essa questão da educação. No Japão, você sabe que o problema... Né, eu até sou contra, viu? Na verdade, vocês podem jogar pedra aqui, mas sou contra esse negócio de cota racial para os negros. Por quê? Porque isso... Eu não sei se não vai demonstrar... Vão querer apresentar a raça negra como inferior. E nós sabemos que não é. Vemos exemplo aí do Joaquim Barbosa, né, presidente do Supremo. Vemos aí Barack Obama. E na minha igreja eu tenho lideranças como o José Leôncio, que é foi presidente das Assembleias de Deus em Recife, o seu genro, o Ailton. Vimos homens como José Neto, conhecido como Neco, nas Alagoas. Enfim, nomes extraordinários. No Paraná, um dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus lá foi o pastor Abílio. Eu, por sorte, ele já faleceu e a viúva me cedeu alguns livros. Então, muito da minha cultura, muito do meu conhecimento foram baseados em livros que eu recebi como herança deste grande homem. E a gente vê nomes extraordinários pelo Paraná, como o próprio pastor Anselmo Silvestre, que foi pastor em Belém, em Belo Horizonte. Bom, então eu entendo que quando São Paulo, os negros de São Paulo colocaram a universidade, a Uniafra, é isso, Bárbara? Eu fiquei entusiasmado, porque é a cultura, gente. Então, doutor Humberto, Edmilton, doutor José Ventura, e Bárbara, espero que vocês canalizem realmente as forças para melhorar o índice, vamos dizer, educacional. Inteligência não tem nada a ver com educação. Tem gente que tem educação e não é inteligente, e tem gente que é inteligente, mas lhe falta a cultura. Mas somando a qualidade, a inteligência dos negros, e já está mais do que comprovado isso, então o problema não é falta de inteligência, talvez é acesso à educação. Então eu espero que os quilombolas e os companheiros aqui das diversas fundações se dediquem a essas verbas e lutar exatamente que o problema hoje não é, eu diria, né, o problema hoje não é a luta, vamos dizer, de que o negro é inferior, por isso estão dando vagas reservando, não é nada disso. O problema é um problema social, não tem acesso aos estudos, não é? Então, eu entendo que é um paliativo, mas é um paliativo importante agora para que o negro tenha acesso às universidades nessas vagas reservadas, mas com o tempo eu acho que devem eliminar isso, porque com isso dá-se a impressão que o negro é inferior, e não é. Todo mundo sabe que não é inferior. A diferença está no quê? No acesso à educação. A diferença está onde? Está na preguiça, né? E isso, preguiça não é um problema do negro, é do branco, do negro, do japonês. Onde está a diferença de que os japoneses conseguem? É que ele vence a preguiça, ele vence as dificuldades, ele luta, porque no Japão nós temos uma herança cultural. O imperador deixou só uma lei no país, que só pudesse ser feita aqui no Brasil também. Nenhuma autoridade, seja governador, deputado, presidente, chefe de qualquer empresa, ninguém o diretor administrativo, ninguém pode ganhar mais que um professor. Pronto, acabou o problema. Uma lei só, uma lei simples que o imperador deixou. Ninguém pode ganhar mais do que o educador, porque a educação é que vai levar. E veja o Japão, um país que não tem matéria-prima, não tem ferro, não tem manganês, aliás, não tem nada. É uma ilhazinha, né? Conseguiu sair. Só tem japonês. Só tem japonês lá, meu Deus do céu. Eu fui com o presidente Lula ao Japão, fui cumprimentar um parlamentar, ele disse, o senhor já me cumprimentou 4 vezes, é tudo parecido, minha gente. Bem, mas, deixando as historinhas de lado, então, eu peço aos companheiros aqui do Quilombola para que não deixem a maldade e a mentira colocar nós um contra o outro. E quero agradecer o Marco Feliciano, que tem matizes negras, sua mãe é negra, e o seu pai é, como a gente brinca aí, é neguinho do cabelo duro, né? Então, a gente agradece aqui esse momento especial e dizer que o Quilombola devia já sugerir aqui que... E nós, essa comissão, Marco, vamos fazer tudo, nos desdobrarmos para ajudarmos esse setor, vamos dizer, essa etnia que foi tão sofrida e que merece todo o nosso apoio, porque, por inteligência, eles já estão há muitos anos na frente. E também, por inveja, também estão na frente. Sabe por quê? Todo branco quer passar creme bronzeador para poder ficar um pouquinho mais escuro, tá? Já viu? Gastam milhões. Então, aí a gente já percebe que a gente está vendo uma inversão de valores. E o que houve, claro, é num passado recente, ou um passado distante, equívocos cometidos, que devem, essa ferida que cicatrizou, mas não deixa de manter a ferida, evidentemente, no Brasil ela foi sanada há muito tempo. Graças a Deus nós não temos, vamos dizer, esse racismo, e graças a Deus por isso. Eu tenho dentro da minha família 2 pessoas negras, o meu cunhado e o meu irmão, que um deles, a esposa Nelly, é bem parecida até com a Bárbara. Eu estava falando com ela, claro que ela já está mais velhinha, viu? A Nelly está mais antiguinha aí. Mas a gente agradece a Deus e dizer, queridos companheiros das mais diversas etnias que estão aqui, eu tenho certeza que tentaram passar para vocês de que essa comissão é preconceituosa. Isso é mentira, maldade. E olha, esse manifesto que está nas ruas não é contra aqueles que estão na comissão, estão tentando jogar uma situação. Eles estão reclamando contra um prédio, um estádio que poderia custar um valor e que está custando 4 vezes mais. Não sei para onde está indo o dinheiro, sabe? O que estão reclamando é o custo Brasil, que tem, é o país de maior número de impostos. A população está explodindo diante disso. Mas quero deixar aqui claro e concluir que nós temos que lutar, Marco, é contra a maldade, contra os vícios de uma sociedade, contra a preguiça, contra a corrupção, contra a ganância, contra a ignorância, contra o egoísmo, contra os preconceitos, e com certeza a luta vai continuar e nós devemos incentivar, sim, senhores, doutora Bárbara, a educação, devemos incentivar a dignidade, lutar contra esses vícios da sociedade, lutar pela ética moral e contra a malandragem e as mentiras que muitas vezes querem pôr nessa casa, jogando-nos uns contra os outros. Obrigado. Deixo aqui essa minha informação a respeito da questão do direito que as pessoas menos providas tenham acesso, não é? Que é, espero que todo o pessoal que compõe as fundações dos quilombos, e dizer a cada um dos companheiros, nossos irmãos de matizes e cores negras, dedique-se à educação, é a saída. Oséias diz que Deus, a única vez que ele se entristeceu com o seu povo foi quando eles faltaram conhecimento. Conhecimento, cultura, educação é fundamental para um segmento da nossa sociedade que com certeza já demonstrou que é um forte. Muito obrigado, deputado Hidecaso Sakayama. Com a palavra agora o deputado Pastor Eurico. E só a título de informação, eu esqueci, aquela hora que o deputado Isaías Silvestre comentou, o deputado Domingos Dutra foi convidado por essa comissão para ser um dos debatedores, mas ele não veio e também não informou o motivo de não ter vindo. Então, que pena que isso empobrece o debate e acirra ainda mais, parece que a separação que há dentro dessa casa, né? Eu acho que existem assuntos que são maiores do que a nossa pessoalidade. E esse assunto dos quilombolas é bem maior do que a nossa pessoalidade. Nesse momento, nós tínhamos que esquecer partido, esquecer opiniões e colocarmos aqui o assunto em pauta, que é a situação dos quilombolas. Então, fica aqui registrado, em ata, e para que toda... Se algum dia alguém tiver coragem de olhar ou querer informações, fique sabendo que nós convidamos aqui deputados que carecem de informação sobre os quilombolas. Inclusive, o ministro, o diretor da, desse departamento de luz, a sua indicação foi dada por um deputado, Simplício Araújo. Foi ele que pediu para que vossa senhoria aqui estivesse. Mas o deputado Simplício, não sei se ontem ele se acirrou demais numa votação que nós tivemos, nem aqui apareceu. Então é triste os desmandos que existem nessa casa e o ego das pessoas é muito inflado, né? Eu poderia usar essa comissão nesse momento para falar um monte de coisas como foram feitas contra mim, mas não vale a pena. O trabalho e a execução dele mostra quem a pessoa é. Deputado Pastor Eurico. Obrigado, presidente. Quero saudar a todos os debatedores, parabenizar pelas colocações. A princípio, lamentar um dos companheiros, deputado Zaias, ele fez uma colocação sobre que essa audiência deveria ser um outro dia. Eu ia discordar, eu acho que foi num dia muito bom. Talvez ele não quis colocar o que eu vou colocar agora, até porque eu não tenho medo de colocar as coisas. O problema é que tudo que vai acontecer aqui nessa casa é investigado antes. Se sabe tudo. O que interessar à imprensa, o que interessar à parte desse nosso colegiado parlamentar aqui, se divulga facilmente. Se chama as pessoas, chama quem é a favor, quem é contra. Mas quando a coisa é feita com certa seriedade e valorizando quem de direito, como é o caso de hoje os quilombolas, que eu diria que nesta comissão estavam sendo usados em alguns momentos, de forma que eu acho que não foi correta. E até porque poderia-se ter muito mais audiências aqui em prol dos quilombolas. Aí vem uma pergunta. Deixa eu olhar para trás antes de eu falar, porque pode ser que eu vá falar uma coisa que eu vou estar indo contra mim mesmo. Não tem uma câmera aqui de TV, tá? Só tem mesmo, eu acho, só a local mesmo, tá? Não tem aqui nenhuma rede dessa de TV. E a internet está transmitindo. Só tem a internet ali. Bom, não tem uma TV aberta ou qualquer outra aqui. Mas na hora que eles querem promover a TV, que querem promover os seus, essa TV aparece. Os senhores estão aqui como pessoas discriminadas. Os quilombolas estão sendo discriminados. Racistas são eles. E não essa comissão. Até porque eu usei a palavra racista, senhor presidente, porque o senhor foi taxado por essa imprensa que não está aqui hoje, por esses deputados que não estão aqui hoje, como racista, quando o senhor nunca o foi. É muito fácil jogar para a opinião pública essas aberrações, faz um jogo sujo e a população vai na onda. É isso que eles conseguem. Por que não mobilizaram tantos ativistas que usaram a expressão de racista aqui contra essa comissão, que lutaram contra a pessoa de Vossa Excelência? Por que não trouxeram eles para cá hoje? Por que não trouxeram eles para as audiências indígenas que nós já tivemos aqui? E temas importantes à sociedade que por mais de 10 anos se luta para ver essa comissão e agora que estão chegando. É isso que a gente vê. Existe uma incoerência aqui terrível. Aqui é um jogo de interesse. A comissão ela é usada para tirar proveito individuais de alguns grupos. O senhor respondeu já uma pergunta que eu ia fazer, mas eu quero endossar. Onde está o deputado Simplício, que apresentou um dos palestrantes aqui hoje? Após eu apresentar, e até disse, não tenho nada contra a pessoa, deputado Domingo Dutra, e eu sugeri, eu fui os que propus o nome dele para que ele estivesse aqui hoje, porque eu considero o trabalho que ele fez, acho que ele soma, ele é um lutador, ele é um guerreiro nessa área. Mas ele não poderia vir aqui hoje, porque se ele viesse, ele iria trair os miseráveis companheiros que não têm nada a ver com direitos humanos, têm interesses próprios aqui. Não é interesse pelos direitos humanos. Ele ia trair aqueles que fizeram esse coro aí, fizeram essa festa, essa farra contra a Comissão de Direitos Humanos. Ele estaria traindo todo mundo. Ele não podia fazer isso hoje. Então ele não ia dar cara aqui. mas eu não posso, por ele não vir, dizer que ele não é um lutador. Ele é um lutador. E eu respeito o trabalho dele pelos quilombolas. Mas lamento ele não estar aqui hoje. Está sendo provado aqui, e a imprensa não está para divulgar, que não existe aqui nenhum cunho de racismo. Ao contrário, eu convivo com tantas pessoas da cor negra. Eu sou evangélico. Comunidade evangélica, eu não tenho mais pessoas de cor negra no Brasil. A maioria das lideranças nossas no Brasil são negros. Puxa vida. E aí dizer que nós somos racistas, isso não existe. No meu estado, Porto de Galinhas, uma praia conhecida, tão divulgada e conhecida no mundo, então as pessoas vão falar, mas por que não Porto de Galinhas? Talvez alguns não saibam. É que está. Foi exatamente por causa dos escravos, que eram vendidos, negociados, e quando aí veio a Lei Áurea, automaticamente era proibido, entre aspas, se negociar o negro. Aí então existia seria a palavra-chave, o código. Quando os navios chegavam com os negros, clandestinamente, a linguagem era, tem galinha no porto, porque lá tinha um porto. Tem galinha no porto, tem negro para vender. Por isso que hoje é chamado de Porto de Galinhas. Lamentavelmente, os senhores têm sido realmente discriminados. Mas não está aqui nessa comissão de pessoas que vão discriminar os negros. Ao contrário, nós estamos aqui para dar as mãos e lutar por vossas causas. Estamos tratando aqui a questão dos direitos humanos com seriedade. Independentemente de grupo A, B ou C, nós entendemos que todas as pessoas têm os seus direitos, respeitamos os direitos de todos. Se eu discordo de alguma prática de alguém, de fulano, beltrano, é problema meu, é fórum íntimo meu, eu tenho um respaldo constitucional para isso. Mas não é por isso que eu tenho que ser marginalizado. E, lamentavelmente, estão misturando as coisas. Algum dos palestrantes aqui, um dos palestrantes colocou que estão misturando a questão de religião com a questão de democracia, com a questão de direitos humanos. Não tem nada a ver. Cada um tem seu posicionamento. Eu sou inimigo número um de tantas coisas nesse Brasil, mas convivo com as pessoas. Lamentavelmente, a coisa é vista aqui de outra forma. Aí volto a dizer, a imprensa é que pauta situações aqui. O que os senhores colocaram aqui, a sociedade aí não sabe. Eu pergunto, quando é que a Rede Globo vai dar oportunidade para os senhores? Uma TV aberta dessa... Nunca! Mas eles conseguiram trazer um bom número, permito corrigir a palavra monte, um bom número de pessoas de cor negra, algumas semanas atrás aqui, para vir enfrentar esta comissão. Mas nós estamos pautando aqui assuntos importantes, e outros serão pautados. E os senhores têm espaço para isso. Aqui é o local certo. Criaram aí um grupozinho individual que não vai resolver nada. É a prova de que estão ao lado de movimentos ativistas e explorando ou tentando dar proveito em cima dos senhores. Eu não preciso disso aqui para ser eleito, não. Eu cheguei aqui com 185 mil votos, sem ter um prefeito ao meu lado, sem ter comissão de direitos humanos, sem ter nada disso. Não foi isso que me... E não é isso que vai me eleger, não. Eu tenho um compromisso com a sociedade. E essa comissão, eu lutei para chegar nela. Senhores ouvidos, um companheiro do meu partido está dizendo que não estão deixando, porque depois que eu fui colocado, já tentaram tirar. Qual é o mal que tem aqui? Porque eu discordo só de uma situação no meio da sociedade. E a sociedade ela é restrita só a um grupo individual? Um minutinho, gente. Vamos pensar na sociedade como um todo. Minorias como um todo. Então eu quero parabenizar a todos os senhores. Dizer que estamos aí para somar. Estamos aí para defender esta bandeira. Os senhores precisam. Os senhores são pessoas que têm que ser respeitadas e consideradas. As vossas bandeiras são bandeiras sérias. E há dado momentos que eu observo o seguinte, tentam tapar o sol com a peneira, colocando o senhor num balaio só, e faz um programa tal aí para a sociedade e coloca lá no meio. E quando chega lá, vocês são discriminados lá. A comunidade quilombola é discriminada. Chega, gente, de pensar que só tem bandido negro, só tem pobre negro, só tem miserável negro. Os negros são cidadãos de bens, são pessoas que somam. Porque na hora que precisaram dos negros para os embates maiores, nos tanto souberam usar, mas depois descarta, somos seres humanos iguais. Precisamos pensar no bem de todos. Programa Saúde, programa Rede Cegonha, aí eu pergunto, tem chegado nas comunidades quilombolas? A questão das gestantes quilombolas, elas têm recebido auxílio mensal do pré-natal? Ou será que são negros? Deixa para lá. Gente, são situações que a gente precisa pensar. E tantas outras aí. Então, eu quero deixar bem claro. O meu resisto e repúdio, senhor presidente, a mais uma ação que estamos vendo. Nas nossas audiências públicas, a imprensa desaparece. Mas na próxima terça-feira, na reunião ordinária, se tiver que votar algum projeto, aí sim, eles aparecem. Para fazer chacoalhação. E alguns deputados chegarem e gritarem para tentar atrair a mídia e fazer dessa comissão trampolim político. Eu não preciso disso. Estou aqui consciente da minha responsabilidade. Lamentavelmente, vai para a comissão, a imprensa vai para o que interessa a eles. Aquilo que dá mídia, gente, é importante. Aquilo que revolta a população é importante. Aquilo que arranca uma lágrima também é importante. Mas às vezes a lágrima é só para tirar proveito e não se vê os resultados. Tem muita criança dos quilombolas que estão morrendo, pessoas sofrendo, chorando, e ninguém está divulgando essas lágrimas. Parabéns para os senhores. Que todos os senhores e senhoras que aqui estão, do movimento quilombola, continue com essa bandeira levantada. Não arreie as armas. Quando eu falo armas, deixa eu colocar bem. Arma, eu falo luta. Para ninguém pensar que eu estou incentivando aqui arma. Então, que aqui é o seguinte, tudo que a gente fala, alguém vai, pega um trechinho isolado e destrui. Oh, o deputado mandou o pessoal pegar em arma, pelo amor de Deus. Lá vem, a gente tem que ter cuidado, porque essa imprensa aqui tem desse negócio. Então, eu estou tendo muito cuidado, deputado, com o que a gente fala. A gente diz o que a gente não disse e coloca a palavra que nós não falamos, é um problema. Então, quando eu falo não arreie as armas, eu estou dizendo, não deixem de lutar. Vamos em frente. E a maior arma que os senhores têm se chama coragem, se chama ousadia e essa voz, que ela não pode se calar. Muito obrigado. Antes de ouvir aqui a réplica dos nossos debatedores, eu sei que o horário já foi meio-dia e meio, eu queria aqui pedir desculpa aos senhores, para que eu dê apenas 3 minutos para que seja feita a réplica. Eu sei que você precisava de mais 2 horas, mas senão ninguém almoça e eu acho que está todo mundo hoje esperando aí o Brasil para um jogo bonito, né? Mas antes de passar a palavra aos senhores, eu queria também aqui fazer uso da palavra como presidente da comissão sobre as coisas que aqui eu ouvi. Eu queria propor aos deputados da comissão que aqui estão representando todo o colegiado que nós possamos criar aqui um grupo de trabalho para visitarmos o Triângulo Mineiro. O senhor José Antônio falou para nós aqui que tem sido abandonado, o quilombo dele tem sido abandonado. Que eu queria entender um pouquinho mais disso. A Comissão de Direitos Humanos, numa audiência como essa, se torna uma escola para a gente. De fato, quando eu fui empossado aqui, disseram que eu não tinha experiência. Não tinha mesmo. 2 anos e meio apenas como deputado. Mas aqui é uma casa do povo e a gente aprende. E se não tiver quem nos ensine, nós nunca vamos aprender. E eu tenho humildade suficiente para pedir ajuda às pessoas para poder entender os assuntos. E esse assunto dos quilombolas, logo que nós assumimos a Comissão de Direitos Humanos, foi um dos primeiros assuntos que veio à pauta. Muitas denúncias, e por isso nós fizemos essa audiência pública. Foi a primeira audiência que eu pedi para que o Antônio e o Marco programassem. Eu até disse, eu não quero que o requerimento parta de mim, porque naquele momento eu estava sendo chamado de racista, e alguém podia dizer que eu estava querendo fazer uma meia-culpa, e eu não precisava nada disso naquele momento. Então, pedi ao deputado Anderson para que fizesse o requerimento. Então, queria propor aqui, se os deputados concordarem nessa proposição, um grupo de trabalho para estarmos em Minas, saber sobre o quilombo lá do Triângulo Mineiro, porque veio esse pedido, e também para sabermos aqui com o Damião, que falou aqui sobre algumas lideranças que estão sendo ameaçadas. Eu queria que você disse que tem dossiês. Nós apresentamos um material durante a Cúpula dos Povos, e essa carta, esse documento acabou fazendo parte desse documento final da cúpula, né? Falo em relação a Rio Mais 20. Então, ali nós apontamos alguns territórios que estavam sendo, que estavam tendo lideranças ameaçadas. Fora esse documento que foi apresentado na Cúpula dos Povos, a gente está finalizando um dossiê, já estamos concluindo o do Estado do Rio de Janeiro, né? E vamos aí a... O do Rio, na verdade, é o que está mais agendado. Mas temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Maranhão, e Ceará também. Que bom. Eu queria que você pudesse encaminhar para essa comissão esse relatório. Inclusive, eu trouxe aqui, eu vou colocar na mídia esse documento que a gente apresentou na Cúpula dos Povos. Esse está aqui comigo, tem também um dossiê elaborado pela CPT, né, referente ao ano de 2012, com várias lideranças que foram ameaçadas, aí você tem um número de famílias, tem um território ao qual pertence aquela liderança, e tem esse outro que a frente está produzindo. Tá? Agora, outro... deputado, o senhor falou em relação à visita ao Triângulo Mineiro. A gente propôs, no ano de 2012, a comissão, que fosse criada uma força-tarefa. Tá certo? A gente está com muita... O próprio governo, o próprio executivo, tem muita dificuldade em relação à titulação dos territórios. Isso é o que é apresentado pelo governo. Então, o que a gente está propondo seria a criação de uma força-tarefa. Né? E essa força-tarefa, ela seria só um minuto. Enquanto o nosso companheiro Damião está localizando aí as informações, gostaria até de dar uma sugestão também, que nessa, como é que é esse grupo de trabalho? Acho que nós vamos trocar por força-tarefa. É mais bonito, tá, e mais bonito, forte, né? É mais contundente. Sim. Eu queria perguntar ao doutor Humberto Adames e aos membros da mesa, porque muitas vezes tem deputado que faz demagogia, destina verba e não explica como é que faz para tirar. Não sei se é um jogo de interesse nisso. Por exemplo, não sei se deram o número do acesso ao SICOMV, porque muitas vezes tem que fazer as comunidades, tem que ter acesso ao número do governo, chamado SICOMV. E através desse SICOMV, tem que acompanhar o projeto e como faz para tirar essa verba do governo. Então, eu não sei, como já entrou 14% somente, mas quando entra uma parte é porque consegue... Em que ano que foi essa verba direcionada? 2012. Então, dá tempo ainda, porque quando leva muito tempo, ela morre. Mas eu acho que eu vou pedir aí, essa força-tarefa pode ajudar, os deputados ajudarem, né? São secretários, como diz, é o conhecimento. Então, esse número do SICOMV, doutora Adames, ela permite que a gente acesse... Por que razão? Onde está parado? E a gente acompanha tudo e também fazer dentro do programa de governo, senão realmente não sai a segunda parte. É, o que o senhor está propondo é a auditoria operacional que a gente isso, vamos fazer trabalhando. Essa auditoria também. É exatamente isso, é saber okay, onde filho. É que mas está. Mas na questão de SICOMV, se já saiu uma parte, consegue tirar a segunda, entendeu? Pelo então, que eu vi aí, aqui na explanação da doutora Bárbara... De repente não saiu exatamente que está faltando alguma documentação. Na explanação da doutora Bárbara, parece que havia 13 milhões de emendas parlamentares que não haviam sido liberadas, talvez por algum problema no SICOMV. Não? Ela vai explicar depois. De repente, então, algumas pessoas... como dizer, demagoga, diz que dão verba, mas depois acaba não saindo. Sim. Por quê? Porque não explica para as comunidades e para as associações e federações como é que faz para tirar, né? Como diz aí, não ensina o famoso pulo do gato no bom sentido. Então, gostaria que os nobres companheiros das associações, das federações aí, que entendessem que tem um número no governo chamado SICOMV. E esse número tem que ser acessado para ver o plano de governo, como é que faz o projeto, e aí, de repente, essa comissão, como é que chama aí? Força-tarefa. Força-tarefa possa ajudar. É a parceria. Isso sim é direitos humanos. Obrigado. Então, presidente... Só para corroborar nesse particular, olha só, deputado, eu acho que tem um detalhe. Nem sempre significa, eu sou bem mais experiente do que eu aqui, mas nem sempre significa que emendas apresentadas significa que elas vão ser pagas. Existe aqui o corte, a gente sabe que a gente apresenta 15 milhões para sair 3, 4. Só que é um detalhe, por isso que nós estamos na luta aqui, o presidente da casa, ele está lutando, disse que vai pautar o orçamento impositivo aqui. Aí sim, havendo o orçamento impositivo, eu aí, acredito em milagres. Quando nós colocarmos, foi lá um real, esse real vai ter que ir. Agora não, você coloca, às vezes... R$10 e olha, se chegar um, dois, três, e depois não chega nada. Chega um momento que o próprio governo corta tudo. E tem mais. E se eu, como deputado, colocar uma emenda para o Quilombola e o governo aqui quiser que eu vote que esse copo aqui é preto, eu, não, é branco, essa emenda vai ser cortada porque eu não falo a linguagem do governo. É só isso. Isso também. Damião, para concluir. Então, presidente, essa força-tarefa, essa força-tarefa seria composta pelo INCRA, CEPIR, a Secretaria do Patrimônio da União, o Ministério da Justiça, a Ouvidoria Agrária Nacional, o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, Defensoria Pública da União, dos Estados também, ICMBio, Institutos Estaduais do Meio Ambiente, Força Nacional, a Polícia Federal, Prefeituras, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e lideranças quilombolas. Perfeito. Eu procurei e a outra questão, presidente, sim, é que eu acho que a comissão ela poderia fazer, compor essa força-tarefa. E a outra questão é o que o deputado acabou de levantar agora, da questão do orçamento impositivo, da questão das emendas. Eu acho o seguinte, eu acho que o Congresso, essa casa, ela tem que começar também a respeitar o próprio decreto legislativo 143, que aprova a Convenção 69, tá certo? Então, lá no seu artigo 6º, diz que qualquer alteração administrativa ou legislativa que afete diretamente esses povos tem que ter o consentimento deles. Então, qual seria a nossa proposta aqui, o nosso encaminhamento? Que na próxima apreciação da LDO, que os quilombolas fossem chamados, fossem convidados para fazer a discussão em relação ao orçamento, se é justamente aquilo que nós queremos ou não. Perfeito. Quero pedir até para a nossa assessoria para que a comissão dê esse encaminhamento e esse conselho ao governo para que convide a comunidade. Na audiência pública do orçamento, perfeito. No próximo mês, a secretaria informou que nós vamos fazer um seminário aqui, é isso, Antônio? Antônio? Vamos fazer um seminário aqui, segundo semestre, sobre esse assunto. Então, todo mundo vai voltar e nós vamos ter pelo menos o dia inteiro com direito a uma outra questão, presidente. Eu sei que estou sendo chato agora, mas nós temos, vou repetindo aqui, nós temos aqui sendo discutido na casa a PEC 215, tá certo? Que a nós interessa muito, não só a nós, mas aos povos indígenas também, aos parentes indígenas, e o decreto legislativo 44 de 2007. Nós queremos ser ouvidos. Não adianta somente o parlamento fazer a discussão e passar por cima de nós. Que aí comete, cai no mesmo erro que o executivo está caindo. E a conferência. Eu acho, né, que vocês vão ter que fazer um grupo e vir para cá e tomar conta do plenário. Tomar conta do plenário? Como se criarem os índios. Não, mas eu acho que se criarem condições para que isso aconteça, a gente realmente estará presente. Parece que aqui só se escuta quando se invade. Ah, então tem que invadir? Não, invadir não, é tomar posse. Os tomar posse. Eles não invadiram. Então está certo. Tá ok, presidente. Então não, tomaremos posse dessa casa. É perigoso sair na imprensa que eu estou estimulando vocês a vir aqui fazer uma rebeldia, mas na verdade não é isso. Isso aqui mostra apenas o desespero de uma demanda de um grupo que precisa ser ouvido e não tem sido ouvido. E eu queria, já antes de ouvir os debatedores para as considerações aqui, deixar a Comissão de Direitos Humanos à disposição dessas entidades, de todas. Aqui o governo não precisa muito da gente, né? Mas essas entidades precisam. E usem a comissão. Envie para cá os seus requerimentos. O que vocês acharem que de injustiça que tem sido feita. A Comissão de Direitos Humanos, ela existe para isso. Ela é uma comissão de mérito. Nós quase não temos projeto para votar. Nós ouvimos e encaminhamos. Mas nós vamos nos debruçar em cima desse assunto aqui. Pois bem, passo a palavra então aos senhores e vou pedir que possamos fazer tudo em 3 minutos. Não vai ser fácil. A primeira debatedora, doutora Bárbara, com a palavra. Bom, acho que as questões são muito amplas. Eu queria, inclusive, sugerir o seguinte. A nossa apresentação, como o Programa Brasil Quilombola, ele tem 4 eixos e abarca uma série de ações que vão dar saúde, educação, inclusão produtiva, regularização fundiária, que a gente, na próxima audiência, tivesse mais tempo para explanar quais são as ações, né, de fato, do programa. Hoje, a gente começou as ações do primeiro eixo e o tempo já não dava conta. Enfim, o programa, de fato, ele é extenso, ele é amplo. A CPI disponibilizou para todos e todas, né, para todos os senhores e as senhoras, o relatório de gestão do Programa Brasil Quilombola, que todo ano é publicado no site da CPI, né, é tornado público. É um relatório que é construído com todos os órgãos que compõem o Programa Brasil Quilombola. Vocês então têm acesso ao relatório de gestão do Programa Brasil Quilombola. Têm acesso também à nota em que a gente explica o porquê que o valor de execução de 14% é um valor equivocado dado ao caráter de execução do programa. E acho que é por isso que vale a pena a gente ter mais tempo para aprofundar o debate. A CPI publicou uma nota pública apresentando os pontos, né, incoerentes da avaliação de 14%. E aí eu vou citar alguns. O deputado Eurico, ele mencionou um ponto fundamental. Não é possível você avaliar a execução do governo pela LOA e pelo empenhado, porque nesse intervalo tem uma coisa que chama contingenciamento. E o governo, ele trabalha com contingenciamento, né? A gente teve Só da ação da CEPIR, por exemplo, que tinham 18 milhões autorizados na LOA, a gente teve de recurso liberado para efetivamente implementações 5 milhões e 100, dos quais nós gastamos efetivamente 99% do nosso recurso. Então, o que eu acho que é importante é a gente aprofundar no debate sobre orçamento público aqui. Acho fundamental. Para não concluirmos que 14% é a execução do PBQ quando não é. Tem outro ponto que é bastante falho, né, na avaliação, e a gente já explicitou isso na nossa nota pública, é que essa avaliação de 14% chega a um total de 407 milhões do Programa Brasil Quilombola, que incorpora programas universais, como o Programa de Educação Básica, que nos seus 120 milhões previstos, né, para diversos públicos, atendem também os quilombolas. O orçamento que a gente apresenta no relatório de gestão do Programa Brasil Quilombola, que eu trouxe hoje para vocês, para os senhores e senhoras, ele é especificamente para quilombolas. Ele apresenta a rubrica especificamente investida nas comunidades quilombolas. Então, a gente tem um domínio bem concreto do que, de fato, chega para as comunidades quilombolas. Nesse sentido, se a gente tiver a oportunidade de aprofundar esse detalhamento orçamentário para, de fato, contribuir no debate, para que a gente não continue reproduzindo uma informação que é errônea do ponto de vista orçamentário. E isso a gente já fez, né, por escrito na nota pública, mas a gente está aqui à disposição para fazer um debate mais prolongado, não são 3 minutos que vão dar conta, de forma nenhuma, de explicitar isso. Bom, com relação à continuidade do debate, então, a CEPI ressalta, né, o compromisso de contribuir com essa questão, até porque está na nossa missão institucional, né, a pauta dos direitos quilombolas. É um dever de Estado, e a CEPI, como, né, órgão integrante da estrutura de Estado, tem todo o compromisso em avançar nessa pauta dos direitos. É importante também fazer uma menção ao processo da ADI 3231 contra o decreto 4887 no Supremo. De fato, a posição do governo, né, e a posição de uma parte grande do movimento quilombola, que nós dialogamos, né, com frequência, se opõe de forma vertical, diria assim, com relação ao voto do então ministro César Peluso com relação ao decreto 4887. Por diversos motivos, mas por um motivo que é central. O ministro César Peluso, ele defende a regularização fundiária das áreas que os quilombolas atualmente ocupam. Seu Ventura muito bem relatou um processo sério de expropriação que a comunidade, né, vivenciou ao longo das últimas décadas. Esse fato ocorreu em diversas comunidades do país. Se a gente for seguir à risca o voto do ministro, do então ministro César Peluso, significa que o Estado brasileiro não poderia gastar dinheiro com indenização e desperdiça dinheiro com indenização, enfim, ele explicita isso no voto, porque ele deveria simplesmente emitir os títulos para as comunidades quilombolas. Emitir os títulos para as comunidades quilombolas, em muitos casos, como no caso da comunidade do senhor Ventura, significa condená-los à extrema pobreza, condená-los à fome absoluta, porque com a expropriação vivenciada nas últimas décadas, seja pelo agronegócio, por grandes empreendimentos, essas comunidades estão ilhadas, não têm área de plantio e não conseguem, de fato, assegurar sua sobrevivência cultural, econômica, social, enfim, e histórica naqueles territórios. Então, de forma completamente convicta, o governo ele se opõe à posição do César Peluso. O advogado-geral da União, inclusive, apresentou a posição de governo, né, então, no dia do julgamento. E é exatamente por isso que o decreto 4887 ele regulamenta uma ação, né, estabelecida na Constituição, no artigo 68, apresentando o direito de indenização aos ocupantes não quilombolas do território quilombola, exatamente para assegurar o mínimo de dignidade para esses grupos. Condená-los à insegurança alimentar profunda é exatamente o que o governo federal não almeja. Então, é uma decisão do judiciário, obviamente cabe ao judiciário, mas essa é a posição do governo. Com relação às outras pautas, eu só vou mencionar mais uma, porque nosso tempo é muito curto. O senhor Ventura mencionou a dificuldade com o SICOMVI, e nós da CEPIR temos plena convicção disso, né? Não só da CEPIR, mas a Palmares, o MDA, a própria Secretaria-Geral, tanto é que existe, né, um processo em discussão de regulamentação da relação do Estado com organizações da sociedade civil para tentar simplificar essa relação. Hoje em dia, do ponto de vista legal e processual, nós só podemos estabelecer parceria por meio de convênio através da plataforma do Siconve. Somos, como servidores públicos, impedidos de estabelecer parceria de uma outra forma. Então, nós seguimos as leis existentes, e aí eu acho que essa casa é uma importante parceira, inclusive, para rever a legislação referente ao assunto. De qualquer forma, cientes, né, da necessidade das comunidades quilombolas entenderem melhor o Siconve, a CEPIR já realizou várias capacitações de lideranças que não dão conta, né, do passivo da demanda, tanto que a gente tem uma programação continuada ainda de capacitação para lidar com o Siconve, exatamente pelo nosso entendimento de que é importante, sim, conveniar com organizações quilombolas, e é importante, sim, formar as organizações quilombolas para acessarem o Siconve. Tanto essa ação é fundamental, que a CEPIR agora acabou de concluir a chamada pública de 2013, que financia projetos de fortalecimento institucional e promoção dos direitos das comunidades quilombolas, destinando 1.200.000 para exclusivamente organizações quilombolas. Agradeço mais uma vez, presidente, deputado Marco Feliciano, pelo convite. Nos colocamos inteiramente à disposição desse debate, até porque nosso grande objetivo é contribuir e somar esforços para a efetiva promoção dos direitos das comunidades quilombolas no Brasil. Muito obrigado, doutora Bárbara, pela sua explanação. E no nosso seminário já sinta-se convocada, não é nem convidada, tá bom? Com a palavra, o doutor Edmilton Cerqueira. Bom, assim, mais uma vez, reforçar que o governo federal, através dos vários órgãos aqui presentes, veio atendendo uma solicitação dessa comissão, né, para expor suas ações referente ao programa Brasil Quilombola. E, obviamente, que viemos aqui mostrar dados. Ninguém veio aqui inventar dados. Quando, inclusive, nas apresentações, várias fotos aparecem, são de comunidades beneficiadas. Acho importante não perder de vista as ações que o governo federal vem realizando voltados para povos e comunidades tradicionais, principalmente a partir do governo do presidente Lula. Sabemos que existem forças contrárias à causa quilombola. A Organização Nacional dos Quilombos procurou o governo federal para procurar saber da sua posição acerca do decreto 4887. E o governo disse: estamos na defesa. E a partir daí, governo e organização quilombola passaram efetivamente a dar visibilidade a essa defesa. Nós sabemos muito bem a quem interessa a queda do decreto 4887. Ele é um marco após a Constituição de 1988. Ele é um marco após a Constituição de 1988, quando se introduziu o artigo 68. Não reconhecer as ações que estão em curso não me parece ser algo que dialoga com a defesa da manutenção do decreto 4887, construída pelo governo e pela sociedade, através da Organização Nacional Quilombola e de outros atores. O 4887 não é um fruto de uma decisão do governo, é uma construção coletiva, governo e sociedade. Acho que é importante pontuar isso aqui nessa casa. porque a principal reivindicação das comunidades quilombolas é a regularização dos seus territórios. E é o decreto 4887, instituído pelo presidente Lula, que consegue impulsionar. De lá para cá, está tudo resolvido? É óbvio que não. Nós estamos falando de milhares de comunidades. Todas as comunidades estão sendo beneficiadas com políticas? É óbvio que não. Uma boa parte está. O diretor Aurélio fez a exposição ali, né, sobre o Luz para Todos. E quem aqui já teve a oportunidade de ir em comunidades que foram beneficiadas, por exemplo, como esse programa, sabe o que mudou na vida da comunidade. E por que chegou nessa e não chegou naquela? Negar a eficiência e a importância do programa não me parece ser o melhor caminho. Não me parece ser o melhor caminho. Então, o governo federal, como sempre faz, mais uma vez, atendendo uma solicitação do Legislativo Federal, aqui está para fazer as exposições necessárias. Foi isso que foi feito e estará sempre. Disso ninguém tem dúvida. E acho que quando o Damião, né, quilombola lá do Rio de Janeiro, ele traz essa questão da defesa dos territórios, ele sabe muito bem o papel do decreto 4887. Ele sabe muito bem o que significa a queda desse decreto. E defender comunidade quilombola, nessa conjuntura, é engrossar, vamos assim dizer, as fileiras na defesa do 4887. É isso que o governo brasileiro tem feito. É a defesa do decreto para que o artigo 68 ele possa ser efetivamente, né, impulsionado, concretizado. Negar os recursos que têm sido colocados não me parece a forma correta. E, acima de tudo, fazer a leitura correta do que é uma execução orçamentária. Do Peloa até chegar à execução lá na ponta, tem toda uma estrada. E eu pegar o que está no Peloa e dizer aqui tem X e não foi executado aqui na ponta, não é o melhor caminho. O que é que efetivamente foi disponibilizado, a diretora Bárbara da CEPI, de forma brilhante, conseguiu expor isso. Estamos falando de milhares de comunidades. Nunca vi ninguém, nem no âmbito federal, nem estadual, nem municipal, dizer que a questão quilombola está resolvida. Nunca vi ninguém, nem no executivo, nem no legislativo. O que existe é um esforço para que essa questão vá sendo resolvida, para que ela não tenha interrompimento, para que os valores sejam ampliados, os recursos, as ações, os programas. Né? Então, assim, só colocar aqui mais uma vez que o governo federal, né, sempre que for convidado por essa casa, estará presente para prestar, né, as informações necessárias e dizer que continua firme na defesa do decreto 4887, né, lançado em 2003 pelo presidente Lula. Obrigado. Quero agradecer ao nosso expositor, o senhor Edmilton Cerqueira, e já convocado também para o nosso seminário no segundo semestre, para expor melhor sobre esses assuntos. Vamos ouvir agora o senhor José Antônio Ventura. Com licença. Agradecer a todos pela essa oportunidade. E também a minha vinda aqui hoje é justamente para que nós possamos juntos procurar um meio de impedir que desapareça a história do quilombo do Ambrósio e todos os quilombos do Rio Paranaíba. Que quem for lá vai ver que os negros que eram donos da terra hoje são escravos da panha de café na terra que eram deles. Que as mineradoras que estão lá há mais de 50 anos levaram as comunidades, muitas até o suicídio, desapareceram famílias inteiras, porque era uma pedra no caminho de onde está o garimpo, onde há a mineração. E a gente procura o quê? Dar uma visibilidade para que a Palmares faça um documentário dos quilombos da região. Eu mandei para o Alexandre a situação que está as casas de senzala. Elas estão caindo. Não custa fazer um projeto e que use essa própria comunidade para recuperar essas casas. Porque daqui a 10 anos não vai ter a história das casas de senzala. Quem vai falar que aquela cara era um escravocrata? Então, a gente pede o empenho, o deputado Feliciano vai ver a comunidade evangélica quilombola que tem Serra do Sari, que é uma das maiores que existe. Mas é igual o Alexandre falou. Eles nem sabem que são quilombolas. Porque lá não chegou projetos. Lá não chegou educação. Uma cidade que tem 10 mil habitantes, que não tem um posto médico, não tem uma escola de segundo grau, que o prefeito falou que não sabe o que é direito quilombola. Então, gente, nós precisamos ir lá dar esse primeiro seminário que vai ter lá, que vá representantes. Falo com o Alexandre agora, vai ser o dia 4, dia 5 de julho. Vou mandar convite para todos. Que vá lá prestigiar os negros da mineração, de onde saiu o congado, que deu origem ao samba. Grande comunidade é de matriz africana, outra é congadeira, outra é evangélica, mas vocês vão ver nós todos na mesma casa. E a gente faz um grande empenho. Não é dificultar, é que essa política pública chegue nos quilombos. Nós não fizemos mapeamento, e eu tenho certeza que se for fazer um mapeamento quilombola, vocês vão ver parentes nossos dos Ventura aqui em Catalão. Vocês vão ver lá em Santana da Caatinga. Vocês vão ver lá em Corinto, porque a família congadeira dos Ventura é uma só. Porque são os Venturas, os quilombolas da Estrada Real. Custa saber quem administra a história cultural do quilombo do Ambrósio? É obrigação da Palmares. É obrigação do IPHAN. Adianta pegar um patrimônio quilombola do Ambrósio e jogar na mão das mineradoras? Tem que estar na mão dos quilombolas. A história do quilombo de Minas é nossa. Pode nos tirar a terra, mas a dignidade e a nossa história, essa é nossa. E nós contamos com a presença de vocês. Eu falei mais breve para deixar uma palavra para o Nelson, porque ele veio do Rio para trazer uma reivindicação dos alunos do Rio. Mas eu vou mandar um convite para o pastor Feliciano, para todos que se encontram aqui, para visitar a Serra do Salito, Patos de Minas e Patrocínio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor José Antônio Ventura. Sua participação aqui abrilhantou a nossa audiência. Com a palavra, senhor Humberto Adami Santos Júnior, do Iara. Deputado pastor Feliciano, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, de contribuir para o debate de forma democrática, de fazer as instigações próprias do movimento social, próprias do movimento negro, próprias de quem advoguei para o quilombo do Sacopã, um dos primeiros quilombos urbanos, no meu escritório particular, por mais de 15 anos. O quilombo do Sacopã, lá no Rio de Janeiro, se encontra também a míngua. Advoguei para o quilombo do Campinho, próximo a Paraty, lá perto de Trindade, patrimônio cultural da ONU, também se encontra meio paralisado. A Aquilerge, que envolve 45, se não me engano, comunidades quilombolas do Rio de Janeiro, poderia ter uma ser usada como não só a colocadora de ações no Supremo Tribunal Federal, como, ao invés de apenas reagir reativamente. A questão da ação direta de inconstitucionalidade do voto do ministro Peluso, foi aqui abordado pelo companheiro Edmilton, pela companheira Fátima também, só ocorreu um voto de um ministro do Supremo. Existem mais 10 para votar. E se ocorrer a declaração da inconstitucionalidade da